Eu sei que eu não vou conseguir segurar ela. Minha corte ou me leve ao limite. Eu me pergunto se a felicidade ainda existe. Me leve de volta, eu quero reviver. 2017 era bem melhor. No topo de um prédio, eu e o meu celular. No meu fone toca clãs, cassino, ele o pipe. Eu odeio sentimentos que não posso controlar. Eu odeio esses momentos que não posso evitar. Na minha adolescência eu acreditava que sempre estaria só. Agora eu vejo que eu sempre estive e mesmo assim me sinto melhor. Na verdade não me sinto bem, mas tudo bem, um passo por vez. Me levanto e caminho com meus amigos que sempre estiveram aqui. Eu não encontro nenhum motivo pra eu sorrir. Eu não encontro nenhum motivo pra estar aqui. Eu não encontro nenhum motivo pra me inserir. Eu não encontro nenhum motivo pra eu desistir.